Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio. Muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar silfado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado. Mário de Andrade. A Serra do Rola-Moça. Acontece na rádio. A Serra do Rola-Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar. Disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes. Na altura, tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente e ela atrás. E riam. Como eles riam. Riam até sem razão. A Serra do Rola-Moça não tinha esse nome, não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo, nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam. Como eles riam. E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos que, pulando levianinhos, da vereda se soltavam buscando o despenhadeiro. Ah, fortuna inviolável! O casco pisar em falso. Dão noiva e cavalo um salto precipitados no abismo. Nem o baque se escutou. Faz um silêncio de morte. Na altura, tudo era paz. Chicoteando o seu cavalo, no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a Serra do Rola-Moça, Rola-Moça se chamou. Quem aprendi era eu. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama da oliveira. O meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama do olival. Não me invejo de quem tem carros, parelhas e montes, só me invejo de quem bebe a água em todas as fontes. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama da oliveira. O meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, que linda rama. Oh, rama do olivo. Programa de Carlos Pinto Coelho. E agora, já que estamos em agora acontece, o que é que acontece? Pergunto à Direção-Geral de Viação, que está aqui presente, pela presença e a voz do Carlos Barroso, eu pergunto à Direção-Geral de Viação, o que é que acontece quando eu, que sou automobilista, estaciono o meu automóvel, saio dele, fecheio, e depois tenho que atravessar a rua logo a seguir? Eu deixei de ter a qualidade de automobilista e assumi de imediato, um segundo depois, a minha qualidade de peão. Os automobilistas, a partir desse momento, respeitam-me geralmente em Portugal. É o peão respeitado em Portugal? Bom, essa é uma boa pergunta. O peão provavelmente não é respeitado, mas também o peão também muitas vezes não respeita os condutores dos automóveis. Aliás, peões somos todos nós. Mesmo nem todos temos carta de condução, nem todos temos automóveis. A questão que se passa muitas vezes é que os peões que deixaram de ser condutores porque estacionaram o veículo, como o Carlos acabou de dizer, esquecem-se muitas vezes das próprias obrigações que têm como peões e, quando estão ao volante num automóvel, reclamam das atitudes dos peões. Portanto, há aqui, digamos, um conflito, não é? Porto-me de uma determinada maneira numa qualidade e porto-me de outra maneira em outra qualidade. Eu julgo que também, o que também não ajuda muito, fundamentalmente até ao nível das cidades, é que nem sempre foram planeadas para uma proteção efetiva dos peões. Há zonas que deviam ser exclusivas dos peões, e nós continuamos a ter lá os automóveis. Os passeios. Estou-me a lembrar, exatamente, dos passeios, do estacionamento abusivo dos passeios, mas também em termos de arquitetura. Hoje já se começa a trabalhar nesse sentido, em Portugal também já temos alguns bons exemplos, e na Europa é muito frequente, devolver parte das cidades, nomeadamente as partes mais antigas, à exclusiva utilização dos peões. E julgo que é uma boa aposta que se tem conseguido. Eu vou só aqui dar um exemplo. Zonas pedonais em Lisboa, por exemplo, a Rua Augusta. A Rua Augusta. Hoje já ninguém se lembra dos milhares de veículos que passavam diariamente na Rua Augusta e não prejudicou muito o trânsito. Claro que o transe continua a ser feito e garantiu-se segurança aos peões, não é? O que ainda temos em Portugal, e isso é, talvez seja importante aqui referir, é que em termos de mortes e participação dos peões nos acidentes, o número ainda é elevado. Então, comparado com a média europeia, é enorme. Mas estamos a falar de gente atropelada? Atropelada. E atropelada por, dentro daquilo que dissemos há pouco, do mau comportamento que é da parte do peão, que muitas vezes tem uma passagem protegida por semáforo a pouca distância e não vai utilizá-lo, não é? Olha, é verdade isso. Uns amigos alemães que visitaram Portugal pela primeira vez há poucos dias e que eu tive a alegria de acompanhar, alturas tantas, pararam a ver numa avenida central de Lisboa, a ver o fluxo de carros e de gente, não sei o quê, e dizia: vocês portugueses fazem touradas com os automóveis. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O português faz touradas com os automóveis. É tem uma passagem de peões a 2 metros, depois não a usa, não senhor, vai direitinho por aqui, pelo meio dos carros. É, e depois não ia fazer uns kits, digamos, não é? E depois é surpreendido, obviamente, não é? Enfim, é difícil de explicar isso. Provavelmente não fomos educados desde criancinhas e também é uma falta que se tem sentido, que neste momento está a ser tentada a ser comatada dizer, para as novas gerações. Vocês na Direção-Geral estão com uma grande atividade nas escolas. De escolas. Os vossos caminhões tiram. Exatamente. De escola em escola. Roadshow, não é? No ano de 2000. Roadshow é muito Roadshow. Bonito, é bom português. É um nome. Sim, senhor. Exato, mas é a designação que é dada em termos internacionais, estas apresentações de uns viaturas itinerantes com material pedagógico, com simulação de situações, porque é preciso também, para as novas gerações, readaptá-las a viver no trânsito, não é? Principalmente as crianças. O sistema de circulação não está pensado para as crianças. São facilmente simuladas entre os veículos, são imprevisíveis. Mas também não está, digamos, muitas vezes assegurada a terceira idade. É preciso dar tempo, porque as pessoas perderam também faculdades de locução, agilidade, ouvem mal, veem mal, e também é preciso darmos tempo às pessoas mais idosas, não é? E é preciso apostar, digamos, numa acalmia de tráfego no interior das localidades, reduzindo a velocidade e de certeza que os resultados vão aparecer em termos positivos. Já corri os mares em volta. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho, com o patrocínio de Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da Educação. E agora acontece que Guilherme de Melo, o dramaturgo, o poeta, o romancista, o jornalista, está há muito tempo calado na gaveta. E eu gostava muito de que ele saísse da gaveta cá para fora para que a gente soubesse, por exemplo, que livro é que o Guilherme está a preparar. Bom, neste momento estou a fazer uma coisa que ganhei finalmente coragem. É reunir uma coletânea de poemas. De poemas teus? Meus, pois. Porque eu sempre gostei muito de escrever poesia e sempre escrevi a vida inteira poesia. Eu sei. O que é que fui escrevendo sempre para a gaveta? Em Moçambique ainda publiquei algumas coisas em revistas e tal. Mas, assim, publicar realmente um livro de poesia, publicar uma coletânea, nunca me balancei. Porque eu sou muito autocrítico, não tanto em prosa como em poesia. Em poesia sou muito mais autocrítico. E acho que hoje em dia, para se publicar poesia, ou se publica qualquer coisa que, pronto, tenha algum valor, tenha alguma força, ou então publicar poesia só para publicar versos. Não, então é preferível a gente deixá-los aqui. Vem aí, então, poesia de Guilherme de Melo para e para uns 50 livrarias. Poemas. O poeta Guilherme conheceu o outro poeta, Reinaldo. Sim, Reinaldo exatamente. Ferreira. Esse, 30 anos depois da morte do Reinaldo Ferreira, o rasto que a poesia dele deixou está aí, é viva, forte, é robusto, menina dos olhos tristes, o que tanto faz chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar e por aí fora. Quem era o Reinaldo como pessoa? Quem era a figura com quem tu privaste como amigo todos os dias na Lourenço Marques de então? Era uma pessoa, antes de mais, extraordinariamente generosa. Ele despojava-se de muito de si em favor dos outros. E quando digo isto, não é a criar dele uma imagem do São Francisco de Assis a tirar a camisa para... Não, quer dizer, despojava-se do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu ter que estar aqui ou colar. Ele sacrificava muito de si próprio só para poder estar com os outros e, sobretudo, dar aquele calor humano que não tem preço. Ele o que fazia na vida dele era funcionário público. Era funcionário público. Ele trabalhava nos serviços administrativos, era, por consinto, um elemento de secretaria, escrevia muito bem, até se dizia naquela altura que os discursos de uma alta individualidade política da terra, quem fazia os discursos era ele, e é possível e depois, que sim. Também há uma passagem do Reinaldo Ferreira que, para mim, pessoalmente, considero menos feliz. A passagem do Reinaldo pelo teatro de revista. Ele e o Vasco Matos Sequeira escrevendo pequenas charges quando Moçambique era visitada pelas companhias de teatro que iam da então metrópole à então colónia. Pois. E o Reinaldo fazia isso com que espírito? Bom, eu penso que aquela dupla, o Vasco Matos Sequeira é que era mesmo, vamos lá, o autor de revista. Tinha a escola de Lisboa, pois, não claro. É? E então aquela charge, aquela receita própria da revista funcionava com o Vasco. O Vasco. Depois, o toque poético, o toque literário, o pedacinho, porque em todas as revistas há sempre aquele momento mais dramático, mais que nos faz pensar. Isso. Também, e na parte das canções, há a canção brejeira e há aquela canção que fica realmente com um poema que fica na boca de toda a gente. Aí é que o Reinaldo funcionava. Ora bem, então, para surpresa de, imagino, ainda muitos milhares de ouvintes nossos, vou passar uma música que os ouvintes conhecem e que não sabem, eventualmente, que esta música foi escrita pelo Reinaldo Ferreira. Sabiam? A Casa Portuguesa é do Reinaldo Ferreira. E é do que eu considero do menos bom do Reinaldo. Pois. Mas lá está o caso. Enquanto a Casa Portuguesa foi feita, vamos lá, por encomenda, porque isso. Foi quando foi a Moçambique uma embaixada. Uma companhia? Não. Foi uma embaixada do Colégio do aqui de Portugal, do Colégio Militar. E então houve uma gala num dos teatros de lá. E nessa altura estava lá a passar umas férias e atuou várias vezes no Rádio Clube uma cancionetista, na altura muito conhecida, angolana, a Sara Chaves. Sara Chaves, muito exato. Bem. E o Reinaldo fez propositado, como ia daqui essa embaixada do Colégio Militar, daqui, foi a ideia de mostrar que Moçambique, Angola, era tudo a Casa Portuguesa. E o Reinaldo fez propositadamente, escreveu esse poema para o Artur Fonseca musicar, para a Sara Chaves estrear nessa gala do Colégio Militar. Apesar de tudo, está aí. Pois, exatamente. Mas já que estamos em música, eu vou recordar o outro Reinaldo, o bom, também numa música famosa. Música. olhos tristes, o que tanto a faz chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o tear, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. Soldadinho não volta do outro lado do mar. Gente, é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Toada com poema de Reinaldo Ferreira e surpresa para muita desta gente, mas interessa-me voltar outra vez à conversa com o Guilherme de Melo, que aqui está, o homem que nasceu em Moçambique, que Exato. Se fez homem em Moçambique, que se fez gente da escrita e do mundo em Moçambique e que um belo dia vem desaguar aqui em Portugal. O choque... Já está passado a entrada, a estranheza, a surpresa de quem vive numa terra e de repente já maduro vem para outra. Sentes que já és um cidadão de Portugal neste momento? Completamente. Bem, eu sou uma pessoa que me adapto com muita facilidade e com muita força onde estou. No meu caso, eu vim a meio da vida, eu vim com 43 anos, Claro que não foi tanto uma surpresa como outros que lá nasceram, que lá viveram e que nunca na vida deles tinham praticamente posto os pés cá. Eu não, até pela nossa profissão, como jornalista tinhas que andar eu já lado cá para tinha vindo umas 3 vezes em serviço, depois do jornal como enviado especial. Por exemplo, a primeira vez que eu vim a Portugal foi em 66, com a inauguração da ponte sobre o Tejo, nessa altura Ponte Salazar, e eu vim fazer a reportagem da inauguração para o Notícias de Lourenço Marques. E de cada vez, depois voltei mais umas 2 ou 3 vezes, de cada vez que cá vinha como jornalista, acabava por ficar sempre em férias. De maneira que eu estava em Lisboa, contactava com a intelectualidade, com os colegas, e quando... Mas, evidentemente, que é muito diferente. Nós estamos, e aquela terra era a outra terra, é que era a terra onde nós vivíamos, onde nós tínhamos as nossas raízes, e eu estava cá de passagem. De turismo, em turismo. Depois, vir para me integrar. Aí, claro, é o outro lado da moeda. Ó, Guilherme, há quanto tempo é que tu vens definitivamente para Portugal, neste momento? Há... Olha, em 74, eu venho portanto... 6 meses depois do 25 de Abril. Muito bem. Então, ainda hoje, 20 e muitos anos passados sobre esta tua vinda, ainda há coisas da sociedade portuguesa, dos costumes dos portugueses, que te fazem estranheza? Não tanto estranheza, que me magoam, que me chocam. Por exemplo? Por exemplo... Há uma coisa que realmente isso custa muito a habituar-nos, é a perda de noção da largueza do espaço. Nós aqui vivemos dentro de uma caixinha, temos que respirar o ar da caixinha, falta-nos aquele espaço e tal. Por outro lado, nós, enfim, éramos talvez mais autênticos, mais abertos uns para com os outros. Aqui as pessoas são mais fechadas, são mais hipócritas e então são mesquinhas. Eu não digo, quando digo mesquinhas, não é no sentido de má formação. Não, dão demasiada importância às coisinhas pequenininhas do diazinho, como diria o O'Neill. Não, nós habituávamos lá a viver os dias por dias, não por diazinhos. Rai com rai da miudinha, roendo por ter razão, no reino da carochinha, o rato João Ratão. Entre os animais falantes, o poeta é o que mais diz coisas interessantes aos colegas racionais. Diz-lhes que a lua é de gesso, que o norte pode ser sul, que o avanço é retrocesso e que o céu não é azul. Diz-lhes que o espaço vazio está todo por alugar e que há poemas vagos de inspiração limitada em prédios de antologia bem situados nas letras, com 2 assoalhadas, vistas largas, logradoiro e porteira analfabeta, que serve de vazadoiro, é bem falante e discreta. Diz-lhes ainda que sabe que, por motivos urgentes de autodemolição, há boas peças de pano de padrão surrealista a vender ao desbarato no armazém de um artista que as salda por desengano a preços fim de estação. Rói com rai da miudinha, roendo por ter razão, no reino da carochinha, o rato João Ratão. Informa também a ver, senhora de meia-idade, com alguns adjetivos, que deseja conhecer para fins retoativos, editor de posição que não se mete em política, seja honrado, quarentão e tenha amigos na crítica. Muito em segredo murmura que uma donzela neurótica de raiz de mulher dama trabalha de literatura e, à luz do candeeiro, borda poemas eróticos para consumo na cama. Mas promete por um tema, já usado e descosido, 3 metros de bom poema, que sirvam para vestir a pobreza envergonhada de um menos favorecido na sorte de produzir mercadoria rimada. Rói com rai da miudinha, roendo por ter razão, no reino da carochinha, o rato João Ratão. Em palavras repassadas, de conduída tristeza, lança o apelo patético de uma viúva burguesa que pede soro poético para um filhinho que tem 36 anos de idade e que, se morre, não sobe ao céu da celebridade. A fim de prestar serviço à moral mais escorreita, denuncia o compromisso de uma família insuspeita que prima pelo respeito, porte, limpeza e decência e que aluga ideias feitas para curta permanência. Assim relata o poeta... entre a oferta e a procura, as condições de hipoteca da presente literatura. Assim disfarça a miséria fingindo que tem fartura, que a poesia é coisa séria, e se não for da letéria, poderá ser mordedura, que lhe inocula no sangue não só veneno da cobra, mas três cruzes de lirismo, que virão minar-lhe a obra e tolher de romantismo, a pena com que da pena, os patos do modernismo que podem valer-lhe a pena. Rai com rai da miudinha, roendo por ter razão, no reino da carochinha, o rato João Ratão. E ainda o olhar de fora do homem que has de continuar a ser de fora, por muitos Exato. Anos que aqui estejas, mais 50 ou mais 100, serás sempre o estrangeiro que entra. Ainda o olhar de fora, agora sobre o que se faz na escrita portuguesa, começando pela escrita dos jornais. Olha para o jornalismo que se está a praticar hoje em Portugal e diz-me, dá-me a tua opinião. Está a ser é curioso, escreve-se no jornal, nos jornais, como com uma tónica de espetáculo. O peso hoje que tem a televisão, a imagem televisiva, é tão forte que mesmo as pessoas, os jornalistas de imprensa escrita, estão a escrever, mas para além da escrita, eles estão a pensar que são vedetas de qualquer coisa. É como se estivessem a preparar-se para um pequeno ecrã. E então, não se vai muito ao fundo das questões, começa a haver uma certa superficialidade e, sobretudo, as pessoas não apuram a sua própria postura. São raros aqueles, dão-se atropelos e tal. E a pessoa, hoje em dia, os jovens jornalistas descuram muito a memória das coisas, a memória do tempo, e às vezes acontecem coisas absolutamente caricatas, absolutamente ridículas, que nós, os mais velhos, sabemos que não é nada assim, e dá-nos vontade de rir. Não é? A tua casa de acolhimento em Lisboa, quando para cá vieste definitivamente, foi o Diário de Notícias. Sim, sim, sim. Olha também para a história recente da tua casa e comenta o Diário de Notícias de então, o Diário de Notícias de hoje. O Diário de Notícias de então e o Diário de Notícias de hoje não têm nada a ver uma coisa com a outra. Nenhuma coisa. Porque perdeu-se o espírito de família, perdeu-se o espírito de casa, aquele ambiente próprio que nós, os jornalistas, cultivávamos, aquele espírito fraterno, aquele espírito de camisola, tudo isso acabou. Hoje, pronto, no Diário de Notícias, está-se no Diário de Notícias, é como os grandes amores, que antigamente os grandes amores eram para sempre, mesmo que não fossem. Mas hoje parte-se para um grande amor, sempre com a noção de que é um grande amor enquanto durar. Guilherme de Melo. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. era só a ti que eu mais queria. Ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada, ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi: nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E a rádio, Guilherme, tu que escreveste tantos textos para a rádio, em contos, em poema. Exato. E sobretudo em teatro. Pois. Desligaste-te da rádio? Divorciaste-te? Foste-te embora? Sim, desde que vim para cá não tive qualquer passagem pela rádio. Se bem que eu gosto muito de rádio, a rádio acompanha-me muito e... Mas lá está o tal caso. Hoje, tirando as exceções, são exceções. E nós não vale a pena estar a falar das exceções, estamos a falar é do... Caiu-se muito naquele espírito do... A musiquinha, a conversazinha de chacha, o convidadozinho que chega ali para debitar meia dúzia de gracinhas, uma fofocazinha e tal, e pronto. Não, a rádio tem, vamos lá, o tal outro espírito, que não é o espírito da imprensa escrita, mas aquela cumplicidade, perdeu-se aquela cumplicidade entre a pessoa que está do lado de cá do microfone e a pessoa que em qualquer lado está a ouvir. Aquela cumplicidade da madrugada, da noite, do dia-a-dia, isso foi-se perdendo. E tu frequentas rádio de qualquer maneira como ouvinte? Sim, frequento. Gosto muito de uma boa conversa na rádio. Gosto muito da música que me envolva, que me diga qualquer coisa, que me entre, não nos ouvidos, mas pela alma. E isso, sim, isso não a dispensa. Começámos a falar da escrita que se faz em Portugal agora. Começámos pela escrita dos jornais. E agora vamos passar à outra, a escrita literária. Uhum. O que é que tu vês da literatura portuguesa hoje que penses com alguma segurança que vai ser recordada daqui por um século? Quem são os Essas de Queiroz, os Aquilinos Ribeiros e os Torgas dos dias de hoje? Olha, nas nossas letras... Uma coisa que me magoa, que me choca, é que as coisas funcionam muito por capelinhas. Como nós dizíamos, as panelinhas. E então, aqueles que pertencem àquela capelinha, os outros que pertencem à outra, greiam-se ferozmente, incensam-se e auto-incensam-se e, claro, lá vamos nós, há exceções. Mas muito, muito, muito dos nomes que hoje são os grandes nomes mediáticos e tal, vão-se perder inexoravelmente. Vão-se perder inexoravelmente. Vão ficar 3 ou 4 que vão realmente ficar na nossa literatura. É o caso, por exemplo, da Agostina. É o caso da Lídia, é o caso, noutra faceta, da Maria Teresa Horta, por exemplo. São realmente nomes que vão ficar. Depois há muita coisa que está de passagem. A começar por mim. Mas eu pelo menos procuro ser honesto para comigo. Eu considero-me, quando às vezes o escritor Guilherme Melo, eu faço sempre uma ressalva e digo, não. O jornalista Guilherme de Melo. Porque eu, meu caro Carlos, considero-me um jornalista e serei sempre até morrer um jornalista omnipresente em tudo da minha vida. Mas que também escreve livros. Isso é de uma espantosa elegância e de uma grande humildade. Deixaremos a outros decidir se o que tu disseste a respeito de ti próprio é verdade ou não é verdade. Bom, estamos com o Guilherme de Melo, já a caminho do fim desta conversa. O Guilherme que se retirou das lides diárias de ir ao jornal, picar o ponto, fazer a notícia do dia, ou a crónica do dia, no teu caso. Como é que o Guilherme de Melo ocupa agora o seu tempo? Preencho perfeitamente. Até porque eu reformei-me há 3 anos, mas reformei-me por vontade minha, vontade expressa. Entendi que era a altura própria de dar uma nova volta. E eu gostei sempre muito de fazer as coisas na vida sempre no seu timing certo. Mas não me afastei completamente do jornalismo e, no caso concreto, do meu jornal, que é o Diário de Notícias. Vou lá todas as semanas. Não fiquei com nenhuma coluna certa, não é? Mas, ao longo do ano, sempre que eles entendem, pedem-me trabalhos. Quando fizeram aquele livro enorme sobre o milénio, depois convidaram para ter um tema a meu cargo. Por Natal, quando é os números especiais, pedem-me sempre colaboração. Agora, a propósito dos 500 anos do Brasil, lá me pediram o trabalho sobre a influência da linguagem própria das telenovelas na linguagem do nosso cotidiano. Que é enorme. Exato. De maneira que são esses trabalhos que eu faço com a minha calma, tranquilamente, e que vão mantendo sempre ligado aos jornais. Fora disso, escrevo os meus romances, escrevo os meus contos, agora a preparar a coletânea de poesia. De poesia, pois claro. Todas essas coisas. Sou capaz de andar 3-4 dias agarrado ao computador, depois estar uma semana de computador fechado, passeio, convivo. Eu sou muito solicitado para almoços, para conversas, para ir aqui, ir acolá. Convidam-me muito para ir, por exemplo, às escolas, falar aos alunos de jornalismo ou da África lusófona, dessas coisas do meio, que eu tenho sempre o meu tempo muito tomado. Para além disso, vou finalmente tendo tempo para ler aquela imensidão de livros que estavam para lá arrumados, que nós vamos comprando, e tu sabes por ti próprio, não é? Apesar de, pelo acontece, teres que estar muito mais atento, e que nós não temos tempo no dia-a-dia. E hoje tenho tempo para tudo isso. E é tão... E ainda tenho tempo para estar a baloiçar, já que estamos nos 500 anos do Brasil, a baloiçar na rede, a preguiçar, porque acho que o direito à preguiça também devia ser averbado na Constituição, como diz o nosso querido Fernando da Costa. E pronto, esta foi a edição número 82 do Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Tchá Tchá Tchá, por mão de Rui Dias e Luís Delgado. Produção, Luísa Barragón. Vozes, Helena Falé e Paula Castelar. Patrocínios, Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério da Educação. Um programa de Carlos Pinto Coelho.